Quem dera eu ter uma chance de poder andar, assoviando com a paz na consciência, olhando para os lados, encurralados pelos sonhos. Pensamento oculto, futuro inesperado, estragado, um corpo fechado, meio atrapalhado. Não posso dar risadas, as vistas se escurecem, um tormento. Tudo bem, eu aguento. Acontecendo debaixo dos meus olhos, paredes grafitadas, nosso movimento retrata toda a nossa ideia, submundo. O que está acontecendo, meu Deus? Um tiro atravessado na garganta, uma ferida exposta, sangrando, ele corre do meu lado. Meu Deus, me ajude. Meu Deus. A dor que ele sentia, encostado no muro, a camisa rasgada, atrapalhava ele conversar. Não podia respirar. Escadas, caminhos largos, este é meu lado de cá. Caindo nas ruas também vejo a noia incansável, tentativa sombria, embriagados, atormentadas pelo vício. Maltrapilhos rasgados, controlados, interligados pelos sonhos de uma vida melhor. Estão sendo enganados pela burrice, tentativa incansável. Fumaça ao vento, a maresia que vinha pelo centro. Não posso respirar, não posso mais andar. Sufocado eu me deparo com aquela imagem. A vida é sempre assim, sem lado e sem destino. E eu me sinto culpado, infelizmente, mano, não posso mudar. Filhos da puta, se esquecem, não olham para frente, criando leis, criando monstros que dormem do seu próprio lado. E eu me sinto culpado, vendo tudo acontecer, sem ter o que fazer. A droga, o vício, as armas, vários calibres sempre carregados, sobreviventes que usam como escudo a honra do seu nome, a roupa suja rasgada, encostado nos becos de uma grande cidade governada por homens que ainda dizem que estão do nosso lado. E o diabo está sentado à direita, ou seria à esquerda? Do lado de lá, acompanhado de um ser chamado poder, despreparado. Enquanto nós, sobreviventes, inteligentes até, mostramos tudo isso sem perder a fé. Sem perder a fé. A sombra escura me acompanhava novamente, pelos caminhos estreitos, em passos lentos, continuo andando, olhando para a frente, encarando o mundo como ele é. Nunca vou perder a fé. Este é o caminho dos sonhos, não vai adiantar eu gritar para o mundo, pensando que ele pode me ouvir. Pode ver, estamos jogando com um baralho marcado. Este é o caminho dos sonhos, não vai adiantar eu gritar para o mundo, pensando que ele pode me ouvir. Pode ver, estamos jogando com um baralho marcado. Não vou fugir, não posso mentir, eu nasci aqui. Uma cidade chamada Esperança, com sede de vingança, não queremos nada. Dinheiro ou sei lá o que, somente o respeito e o privilégio de andar em paz. Trocando umas ideias, companheiros, camaradas, guardamos nossas armas. Então guarde este recado. Este é o caminho dos sonhos, não vai adiantar eu gritar para o mundo, pensando que ele pode me ouvir. Pode ver, estamos jogando com um baralho marcado. Este é o caminho dos sonhos, não vai adiantar eu gritar para o mundo, pensando que ele pode me ouvir. Pode ver, estamos jogando com um baralho marcado. Este é o caminho dos sonhos.